Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Livre e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Bendito dia quando enfim vi Cristo sobre a cruz por mim, vencido por sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Livre e seguro posso andar, porque seu sangue me pode perdoar. A ele entrega o coração e Deus será o seu perdão. Se sobre a cruz em meu lugar Jesus morreu e me salvou, livre e seguro